artigo do medo. Mas uma mãe que chora acendeu, vai na paz, que o sofrimento não demora. Quero, espero que você veja bem. Quem foi o bom da fita desde ontem, não sei. Eis os que correm, o meu testemunho foi o que sobrou. A lei divina no ar, só o governo que não se ligou. Se constou pro dono das paranga, haha. Pena que as grades não podem falar. Sei lá, única arma que derruba o favelado e pá, meio lançado. O rosto sujo sem medo, já vi civil entrando mal, porque o gatilho da HK estava em poder de um negro. Em nome do respeito, essa luta, essa má conduta, é pelo pão que nunca vem na mesa. Tenho fé, é isso que cês quer. A partir de hoje a playboyzada vai juntar os pés. A emissão não surge da escuridão, não assusta o cara não. Tão pondo quente na química, porque a favela estremeceu até o alto escalão. A lei do cão é espelhada na própria lei do cão. O pobre estreia um novo cubículo e o playboy estreia um novo rabecão. Quem não se envolve não morre, nem amanhece pisoteado pelos galopes da cavalaria do bop. Já vi maluco de Glock arrebentar com o escudo da tropa de choque. Isso não é vida, irmão. Vou reunir nos pés do palco um monte de sangue bom. Fissurados ou não, nós somos o que somos, banca de ladrão. O tempo passa, chega a noite, o medo vem também, na rapidez de um trem. Fixado na brasa da fogueira, os maconheiros lá da leste, pra ser do peito é tipo irmão caveira, que sabe muito bem. Olhei pro pico da favela e logo me lembrei do pouco que conquistei. O que é que há? Se é de macacos, de menor veio pra trocar. Vem pra cá ver o instinto homicida que você criou. Eu não, por favor, o Todo-Poderoso sempre foi, sempre será o nosso protetor. Tudo bem, vejo quem tem o que tem, mas tô de antena nos 10 lados que vem. Falha é falha, mó alicerce pra bomba canalha. A menor jaula do mundo no magistério das ruas é chamada de farda. Meteu algema no pulso, tem pé curto. Quando eu sair do susto, tu vai cair na bala. Porque a missão que vem das ruas sou ignorada. Antes do povo escutar, boa noite subúrbio, não estarei por lá. Quando o artigo do medo chegar, o artigo do medo chegar. O artigo do medo, mais uma mãe que chora, acendeu, vai na paz, que o sofrimento não demora. O artigo do medo, mais uma mãe que chora, acendeu, vai na paz, que o sofrimento não demora. O sentimento de culpa fica pra sociedade. Quem passa fome no morro, mata seu filho por vingança, não por necessidade. A violência hoje é um desconforto pra quem fez ela e finge que não vê. Ignorou os massacres das favelas que passavam na sua TV. Agora o dono lá das Madeirite quer ver o cativeiro vazio após o seu sequestro. Sabe por quê? A violência afetou aqui, e é bem daqui que eu vou buscar você. Se é pra morrer, vamos morrer. Vai sabotar o que é seu, não que é meu, pra não chorar no cano da PT. A molecada de fuzil no ombro tá vindo aí, pelo jeito eles não quer perder. Quem prejudica é prejudicado. Capítulo trágico, mágico, desacordado. Um alacazão cromado, sumiu mais um safado. Desaparece lá no sinaleiro e é encontrado no meio do mato. Quem veio pra discutir no momento não se encontra aqui. Por dentro são vários elementos. Quem não conhece o relento jamais será detento. Sem mágoa, cadeia paga, é liberdade. Verdade nada nada, se quiser ficar de graça. É substância do veneno, sem dilema. A sociedade é escolarizada, mas reprovada por si mesma. Jamais será o meu mundo de terra, do modo que eu estou vendo. É tipo Misha que vira espada na mão de ninja. E aí ficou estreito, foi pelas lágrimas do rosto da minha humilde mãe. Ela ficou sabendo que a cirurgia no meu antebraço foi o escudo pra um tiro no peito. Emiti das ruas, considerado suspeito. Imobilizado pela injustiça, imobilizado pelas RP, chamado de mau elemento. Aí você vem me dizer que o rap é um som violento, difícil de entender? É claro, eu estou falando de mim, não estou falando de você. Viaduto, fome, humilhação, rodoviária, esmola, fez parte da minha vida. Então não esqueça que o criminoso, latrocida, já foi um dia uma criança inocente, sem ter noção de como era a vida. No meio de tanta vida dura, amanhecer sem estrutura, o mundo não é mau. são os homens é que ainda não conseguiram ser bons. A sociedade do governo com as funerárias não é coisa de Jesus, irmão. Se o adianto é pra família pobre, qualquer motivo é pra pegar ladrão. Enquanto houver dinheiro, nada de sossego. Rico, pobre, eu ou você, nego, vai bater de frente com o artigo do medo. O artigo do medo. Mais uma mãe que chora, acendeu, vai na paz, que o sofrimento não demora. O artigo do medo. Mais uma mãe que chora, acendeu, vai na paz, que o sofrimento não demora.